ela me deu seu amor. Eu tomei no dia 16 de maio, viajei de espaçonave atropelado, procurei o meu amor aperreado. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Bela, linda criatura, bonita, nem menina nem mulher. Tem um espelho no seu rosto de neve, nem menina nem mulher. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Pela sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, belos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Sua cabeleira vermelha, pelos raios desse sol lilás, pelo fogo do seu corpo centelha, belos raios desse sol. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Apenas apanhei na beira-mar um táxi pra estação lunar. Um táxi pra estação lunar. Um táxi pra estação lunar. Um táxi pra estação. Um táxi pra estação. Um táxi. Um táxi.